Uma boa noite. Boa noite. Hoje nós vamos conversar sobre a segunda parte do sermão que eu comecei a pregar no sábado. Então olha só, o título do sermão do sábado, que hoje é a segunda parte, é assim: como ouvir um sermão? Em geral a gente ouve assim, como pregar um sermão? Vamos ensinar a Miriam a pregar. Ó, Miriam, faz a introdução assim, aí depois você fala assim, aí depois você termina assim e terminou o sermão. Em geral se ensina como pregar, não como ouvir. E hoje a gente vai ter a segunda parte dessa mensagem sobre como ouvir o sermão. Eu falei na primeira parte do Novo Testamento e hoje nós vamos conversar mais sobre o Antigo Testamento. Mas antes disso, abre a Bíblia aí em Romanos capítulo 10. Vamos ler muitos textos da Bíblia como de costume, né? Versos 13 a 17. Então, assim com a Bíblia aberta, então vamos orar para que Deus fale ao nosso coração, então. Deus eterno e maravilhoso, que ao lermos a Tua palavra esta noite, possamos ouvir a Tua voz, Pai. Amém. Dá-nos a Tua graça, a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Romanos 10, a partir do verso 13, a Bíblia diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados, como está escrito? Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas! Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Esses versos falam de uma importância muito grande da gente ouvir um sermão, desde que esse sermão esteja fundamentado na palavra de Cristo. Porque quando o pastor, o pregador, a pregadora prega, amem uns aos outros, essa não é uma mensagem assim que o pastor quer pregar, ou que ele é muito bom em amar os outros, aí ele quer ensinar. Claro que eu que prego que a gente deve amar uns aos outros, devo amar. Agora, eu prego isso não é por causa da minha ideia, mas da ideia de Cristo, porque foi Ele que falou pra gente amar uns aos outros. Isso tem uma primeira questão, que é a vida da família. Ame a sua família. Além da família, tem toda uma comunidade ao nosso redor. Ame as pessoas da tua comunidade. E além disso, existem pessoas que não são da nossa comunidade, mas que também nós devemos amar. Quem quer que esteja no nosso caminho. E é importante a gente entender isso. E quando a gente vai ouvindo, eu dei um exemplo da palavra assim sobre o amor. Poderia falar da fé, da lei de Deus, da graça de Deus, da salvação, da cruz, da criação. E a gente vai ouvindo, a gente vai entendendo. E a gente vai entendendo e a gente vai crendo. E todo aquele que crer será salvo. Entende como que funciona o processo? Então assim, ó, existe uma verdade, que é a verdade de Deus. Essa verdade, Deus envia alguém para pregar. E Deus enviando essa pessoa para pregar, Ele escolhe pessoas para ouvir. E todas vocês são essas pessoas essa noite. Para ouvir, para que vocês creiam. E para que vocês creiam, para que sejam salvas. Esse é o objetivo. Então tem uma verdade de Deus lá com Deus, que Ele quer enviar para cada uma de vocês, para que cada uma de vocês sejam salvas. Ok? Esse é o interesse de Deus. E vocês precisam ouvir. Ouvir a palavra de Cristo. Agora, volta um pouquinho aí no Novo Testamento. João capítulo 8, verso 43. Texto interessante esse de João 8. A Bíblia diz assim: qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? E ele responde: é porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Jesus estava pregando no mundo. Ele pregava sobre o amor e as pessoas não amavam. Ele pregava sobre a fé e as pessoas não acreditavam. Ele pregava sobre a fidelidade à lei de Deus e as pessoas não queriam ser fiéis à lei de Deus. Aí ele diz assim: por que vocês não conseguem entender o que eu falo? Ah, é porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês não têm condições de ouvir a minha palavra. Agora, vai para o capítulo 10 aí do mesmo livro de João, uma página depois. Dá uma olhadinha aí no verso 16. No verso 16, a Bíblia diz assim: ainda tenho ovelhas não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Então olha a ideia. Existe uma verdade de Deus que Ele envia o servo dEle para pregar, para que as pessoas ouçam. Algumas pessoas são incapazes de ouvir, não consegue entrar na cabeça delas e outras ouvem. Claro que aqui o verbo ouvir, ele tá num sentido mais assim de você entender, de você aceitar, não é incapacidade auditiva, é incapacidade de entender. Por que que é melhor amar do que ficar num boteco bebendo, fumando, usando droga e se entregando sexualmente à promiscuidade? Tem pessoa que consegue ouvir, mas não consegue entender. Não se liga, não percebe. Outras não. Outras ouvem, são as ovelhas de Cristo. Então é o seguinte, eu só tô nesse pano de fundo do Novo Testamento pra gente entrar lá no Antigo Testamento. Volta lá na sua Bíblia então, Zacarias capítulo 7. E agora eu quero responder pra vocês um pouco dos porquês que alguns podem ouvir e outros não. Por que que é assim? Será que foi Deus que não permitiu que alguns ouvissem enquanto deu aos outros a capacidade de ouvir? Vamos entender um pouco como é que está por detrás disso. Por que que uns ouvem a palavra, creem, são transformados, são salvos e outros não? Eles ouvem, aquilo não muda nada na vida dele, eles não creem, não praticam, não querem nem saber. Então, Zacarias capítulo 7, versos 8 a 14. E a Bíblia diz assim: a palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim falara o Senhor dos Exércitos, executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia, cada um ao seu irmão. Não oprima a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra o próximo. Eles, porém, não quiseram atender e rebeldes me deixaram às costas e ensurdeceram os seus ouvidos para não ouvir. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo Espírito aos profetas, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Visto que eu clamei e eles não me ouviram, eles também clamaram e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Espalharei-os com turbilhão por entre todas as nações que eles não conheceram. E a terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela, nem voltava, porque da terra desejável fizeram uma desolação. Olha que ideia interessante. Deus fala constantemente. E olha só o que que ele fala. Ele fala de misericórdia. É isso que ele fala. Olha, sejam misericordiosos uns com os outros. Se alguém errar com você, perdoe. E as pessoas sempre erram com a gente, não é verdade? É constante. E quem sabe a gente vai perceber que a gente também erra com as pessoas de forma constante. Então sempre Deus está dizendo, perdoe. Perdoa a irmã, perdoa o irmão, perdoa o pai, perdoa a mãe, perdoa o marido, perdoa a mulher, perdoa as pessoas. E Deus vai falando isso constantemente. Só que tem pessoas que elas ouvem a mensagem de Deus do perdão. E o que que elas fazem? Elas tapam os ouvidos. Porque elas não querem perdoar. Não, Senhor, o Senhor disse que eu tenho que perdoar minha mãe. Ah, mas a minha mãe me pôs no mundo, ela merece sofrer e eu vou ficar bravo com ela. Tem pessoa com muita raiva e mágoa da mãe. Tomara que vocês não sejam essas pessoas. Mas existe muita gente brava, triste, magoada, com raiva da mãe, do pai, do tio, da tia, disso e daquilo, daquele outro e tal e tal. E esse é só um ponto. O perdão. Agora, existem outros pontos. Amor, fé, verdade, sejam honestos. Tem pessoa que tapa o ouvido. Não, eu não quero ser honesto. Inclusive, eu lembro, eu trabalhava numa loja de telemarketing. E telemarketing é aquela coisa da venda, né? E a gente tinha que vender curso de inglês, curso de francês, alemão, italiano. E o nosso chefe, ele mandava a gente mentir. Ele dizia assim, ó, vocês têm que dizer lá pro cliente que nós temos um convênio com a Universidade Positivo. A gente trabalhava em Curitiba. Mas, ó, eu falava pra ele assim, mas chefe, não tem... Nós não temos nenhum convênio com Positivo. Aí ele diz assim, ó, não, mas que droga, cara, você tem que falar, não importa se é verdade ou não. Aí eu digo, não, mas Deus fala pra gente ser honesto. Não, eu não quero ouvir que tem que ser honesto, eu quero ganhar dinheiro. E ele falava isso com todas as letras. Eu não quero ouvir, eu não quero saber. Tá entendendo a questão, como que funciona? A pessoa tapa o ouvido. Mesmo que ela ouça, ela não quer ouvir. E aí você percebe por que que alguns não conseguem ouvir. Não é porque eles são incapazes por eles mesmos, ou porque Deus não deixa eles ouvirem. É porque o coração deles está duro igual diamante. contra a mensagem do perdão, contra a mensagem da graça, contra a mensagem da lei de Deus, contra a mensagem da verdade. É por isso que eles não conseguem ouvir. Antes da gente continuar, e o coração de vocês, como é que tá? Como é que vocês estão ouvindo o que Deus fala? Porque existe uma coisa interessante. Deus, ele fala as coisas para nos salvar. Porque ele quer salvar a gente. Ele quer abençoar a gente. Agora, antes da gente se salvar, a gente tem que perceber que a gente está perdido. Certo? Concorda comigo? Para você ser curado, você precisa primeiro diagnosticar a doença. Então Deus diz assim, olha, quem mente vai para o inferno. Olha, quem bebe cachaça vai para o inferno. Olha, quem adora ídolos vai pro inferno. E de repente você começa a perceber na sua vida que existem várias coisas que você faz que são erradas, que são coisas de quem vai pro inferno. Eu citei algumas aqui, mas existem várias outras. E aí você começa a dizer assim, nossa, mas esse Deus é chato, né? Vamos pensar que Deus falasse assim pra você, ó, se você ficar o dia inteiro no Facebook, você vai pro inferno. Já pensou? Aí você ia questionar Deus. Mas por quê, Senhor? Ó, porque se você tá só o dia inteiro no Facebook, tu não tá orando, tu não tá... assim, dedicando o teu tempo a estudar a Bíblia, tu não tá colocando na tua mente o que é correto. Tu tá ali só de nhenhenhê com o povo. Cadê o amor? Cadê a misericórdia? Cadê o perdão? Cadê a oração? Cadê a missão? Aí a Ju vai ficando pequenininha, né? Vai se encolhendo, assim. Porque aquilo vai condenando ela, não vai? Porque ela gosta de passar o dia inteiro no Facebook. Eu tô dando exemplo dela, mas vamos dizer que Deus fale assim com o pastor Ezequiel. Pastor, você não foi trabalhar hoje, pastor. Olha, você ficou lá o dia inteiro fazendo outras coisas. E você não orou quanto devia, não pregou quanto devia, não fez o que você devia. Então Deus tá esmagando o pastor Ezequiel. Ele tá me condenando, ele tá mostrando o meu erro. Aí, eu tenho duas atitudes. Ou eu ouço o que Deus diz, e eu digo assim pra Deus, é verdade. Eu, Ezequiel, estou errado na minha vida. Senhor, me perdoa. Sabe o que Deus faz? Deus me perdoa. E nesse perdão que eu recebo, no dia de amanhã, eu vou ter a tentação de fazer a mesma coisa que eu fiz hoje. Aí eu vou parar pra pensar o seguinte, Senhor, ontem o Senhor tocou no meu coração que eu não devo fazer isso, seja lá o que for, mas hoje eu quero fazer de novo. Então, Senhor, tira isso de mim, me dá vitória contra isso, e num processo que pra alguns é mais lento e pra uns é mais rápido, a gente vai sendo transformado por Deus. Se você ouvir o que ele diz, ele vai bater em você. Ele vai dizer o que você sente, o que você pensa, o que você faz é errado. Seja o que você faz ou o que eu faço. Só que assim, a gente vai admitindo pra Deus e Deus vai transformando a gente. E Deus vai salvando a gente. Então é isso que faz. Agora o que acontece? A Bíblia diz em Amós 8, verso 11, que um dia vai ter uma fome e sede. Mas não é fome e sede assim de pão. O povo vai ter o que comer, mas a fome e a sede vai ser da palavra de Deus. Porque as pessoas, elas estão colocando na cabeça delas muita bobagem, muita futilidade, muita mesquinharia, muita coisa pequena. O ser humano só pensa no que é violento, no que é sensual, no que tem dinheiro, sabe? Em aparência. O ser humano está muito corroído com essas coisas. As verdadeiras questões da verdade, do amor, da fé, da salvação, da graça, elas vão ficando escondidas e elas vão ficando esquecidas. Só que daí, essas coisas vão fazendo falta e a gente vai sentindo fome e sede da palavra de Deus. É isso que Deus quer, colocar na gente essa necessidade de ouvir, porque a gente está faltando, a gente não está ouvindo. A gente está dando muita atenção às coisas do pecado, do mundo, sei lá, da carne, do diabo, e estamos dando pouco tempo para ouvir o que Deus diz. Então olha a importância de ouvir. Vim para a igreja numa quarta noite com frio desse, talvez não seja a coisa mais gostosa, eu concordo com vocês. Mas vocês têm que ouvir, têm que gastar tempo, têm que tirar um tempo. Não precisa ser o tempo inteiro. Tem muitas coisas que tem que fazer, além de ouvir sermão, concordo? Mas tem que tirar um tempinho e ouvir a palavra de Deus, e se entregar, e conhecer mais. Tem que fazer isso, tá bom? Então vamos voltar um pouquinho mais no Antigo Testamento. Ezequiel 2, versos 5 e 7. Esse é um texto bastante interessante também. E aqui Deus fala uma coisa bem interessante sobre essa ideia de ouvir, que eu queria compartilhar com vocês. Aí o verso 5 diz assim, eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E o verso 7, tu lhes dirás a minha palavra, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. O pastor Ezequiel pode ser um pecador, Ele pode escolher o diabo e o inferno e ele vai para lá, mas ele vai ouvir a minha palavra. E é isso que ele fala com cada ser humano. Mais cedo ou mais tarde, todos os seres humanos vão ter que enfrentar a palavra de Deus. Eu falei para vocês amarem uns aos outros. O que vocês estão fazendo da vida de vocês? Eu falei para vocês perdoarem uns aos outros. O que vocês estão fazendo da vida de vocês? Eu falei para vocês não perderem tempo só com as coisas deste mundo. O que vocês estão fazendo da vida de vocês? Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Interessante, né? Agora, um outro texto interessante. Isaías 43, verso 12. Esse é um dos mais legais sobre essa ideia de ouvir. A Bíblia diz assim. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não ouve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Olha o que Deus diz. Eu anunciei a salvação. Desde lá do Éden, virá o descendente da mulher, vai esmagar a cabeça da serpente. Ele anunciou. Ele vai vir. Ele anunciou desde o Éden. Ele anunciou para Abraão. Ele anunciou para Isaac, para Jacó, para Israel. O Redentor vai vir. O Cordeiro vai vir. Ele vai derramar o sangue. Vai acontecer. Agora, ele não fez só isso. Chegou na plenitude do tempo, no tempo certo, ele veio e ele realizou a salvação. Ele cumpriu a salvação. Ele carregou na cruz toda mentira, todo vício, toda imoralidade em relação ao sexo, a pecado qualquer um, ele carregou na cruz. Ele realizou. E depois o que ele fez? E eu a fiz ouvir. Então, ó, ele anuncia, ele realiza, e agora ele faz vocês ouvirem o que ele anunciou e o que ele realizou por vocês. Lindo, né? Ele é Deus. Agora, quando a gente encontra com Deus, a gente encontra com alguém que fala pra gente o nosso erro, pra perdoar a gente, pra transformar a nossa vida. E eu queria mostrar pra vocês um pouquinho da história de um homem que ouviu algumas coisas duras de Deus. É Salmo 51, versos 1 a 5, depois 8 a 10. E esse homem foi Davi. Davi, ele cometeu um crime horroroso. Davi tinha um amigo, um valente de Davi, o nome dele era Urias. E Davi e esse homem, esse amigo de Davi, tinha uma mulher bonita. Poxa vida, né? Mulher bonita, existe, né? Por aí. Algumas aí são bonitas. E Davi tinha esse amigo tinha uma mulher bonita. E Davi cobiçou. E Davi não teve, assim, amor a Deus, amor às pessoas. E ele quer aquela mulher sexualmente. Ele quer transar com aquela mulher. É a vida dele, é o que ele quer. E ele realiza isso. E a mulher fica grávida. E aí, em vez dele chegar e dizer pro cara, ser homem, de dizer pro marido dela, olha, eu adulterei, eu fiz. E lembra que a lei do Antigo Testamento dizia que o adúltero e a adúltera eram apedrejados. Então Davi merecia a morte, tá? Só que assim, se fosse só esse o crime dele, já tava um crime horroroso. Agora, além disso, ele chama Urias, ele quer embebedar Urias, Urias não desce, tal, tal, tal. Manda matar Urias. Negócio horroroso, nojento. Se acontecesse na sua família, você ia falar mal de Davi pro resto da vida. Depois, pra dizer que ele é o pastor da igreja, né? Ele é o chefe da nação de Israel. E aí Deus manda um profeta pra falar com ele. Davi, eu quero contar uma história pra você. Tinha um cara que ele tinha um montão de ovelha. Tinha outro, só tinha uma. Aí esse que tinha um montão de ovelha, pegou e matou aquela uma só. Aí Davi diz, mas esse camarada é horroroso, né? Ele merece morrer. Aí o profeta, usado por Deus, faz Davi ouvir. Tu és o homem. E naquele momento, Davi ficou assim, nu, né? E ele diz assim, pequei contra o Senhor. Você é o homem. É você que pecou. E a Bíblia vai dizer assim, no Salmo 51, a partir do verso 1. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, e apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Pequei contra ti somente. Fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. E aí, versos 8 em diante. Faze-me ouvir júbilo e alegria. para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi ouviu uma acusação de Deus tremenda. Você é o homem que merece o inferno. Você, Davi, é você. E Davi se quebranta diante de Deus. E ele diz assim: e é verdade, Senhor. Eu sou pecador e é desde que eu nasci, desde que minha mãe me concebeu, eu sou um lixo. Eu sou um pecador. Aí ele pede para Deus: mas Senhor, me perdoa. E quando o Senhor me perdoar, me faz ouvir a alegria e o júbilo de receber a tua graça. Isso me conduz, irmãos, a algo interessante. Existe uma parte da vida cristã que é ouvir a palavra de Deus. Mas existe uma outra parte que é ter uma experiência real com Deus. Lembra lá de Romanos 10, né? A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Cristo. Só que ele não quer só que você fique ouvindo, ele quer que você tenha a experiência da fé, que vai te dar o perdão, que vai te dar a graça, que vai te dar a sabedoria, que vai te dar amor, que vai te dar misericórdia, que vai te dar perdão, que vai te dar a verdade na tua vida. Só vem pela fé, não é só por ouvir. Só que para você ter fé, você tem que ouvir primeiro. E no fim da história, Deus quer dar para vocês uma experiência que não é só de ouvir, que é a mesma experiência que Jó teve. Em algum momento do livro de Jó, a Bíblia diz assim, né, Jó falando: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Vocês devem se reunir, vocês devem ouvir a palavra de Deus. De tempos em tempos, se reunir, pregarem umas para as outras, uns para os outros, tá bem? Vocês devem fazer isso, ouvir. Mas não é só para ouvir, é para ter uma experiência real com Deus. Experiência do perdão, da misericórdia, do amor, da fé, da verdade que vence o mundo. Porque nós podemos ser igualzinho o mundo, se a gente quiser. E acho que nós temos prova disso na nossa vida. A gente pode mentir, pode usar droga, pode beber, pode fumar, pode roubar, pode ter imoralidade em relação a dinheiro, sexo, qualquer coisa, palavrão. A gente pode, mas é o que a gente quer? Ouvindo a palavra de Deus, Deus vai colocando na nossa cabeça, é outro nível. É misericórdia, é amor, é perdão, é verdade, honestidade, é graça, é alegria, é júbilo, é transformação, é vida nova. E vocês querem essa vida nova, uma experiência real com Deus? Amém. Quem quer essa experiência, coloque-se em pé. Ore a Deus aí, vou te dar 30 segundos, um minuto para você fazer a tua oração pessoal. Dizer para Deus: Senhor, eu ouvi a tua palavra, mas eu não quero só ouvir. E eu vou terminar aqui com oração. Vamos orar. Papai do céu, eterno e querido, nós não queremos só ouvir a tua palavra, mas nós queremos uma experiência real contigo, Pai. Para isso, Deus, nós queremos estar aqui aos teus pés, Pai, ouvindo, buscando, conhecendo mais, mas nós não queremos apenas teorias na nossa vida, Pai. Nós queremos que o Senhor coloque na realidade da nossa vida a misericórdia, o amor, a fé, a verdade e as tuas bênçãos sobre a nossa vida, Pai. Abençoa a nossa família, abençoa a tua igreja, abençoa, Pai, a nossa vida financeira, familiar, espiritual, e que a tua graça nos salve para o teu reino, Pai. Obrigado pelo que pudemos ouvir aqui essa noite. Que a tua palavra não volte vazia, mas que produza muito fruto no nosso coração. Amém. É o que nós te pedimos para a nossa salvação e da nossa família e da nossa comunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.